não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, mas ficou pra trás. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Que pena. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito louco e apaixonado por você. É pena que esse amor